Atenção, rede. Em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Do jeitinho que você vier, é três palitos, viu? Tá bom demais da conta. A discoteca do Cleiton vai trazer hoje a dupla Vitor e Wagner. A faculdade da música vai trazer dois grandes mestres, Mato Grosso e Matias. A frase irretocável é da grande Cora Coralina. A oração de hoje, uma oração muito bonita, Senhor da Vitória. O meu Nordeste traz o Sergipano lá de Bode com Sede, Adelson Moura, com a música que eu não toquei ainda aqui, Missão Impossível. Começou o frio, né? Aqui em Brasília, hoje mesmo que eu tô gravando o programa, deu uma esfriada boa. Eu tava ouvindo no rádio que lá em Santa Catarina tem lugar lá que fez menos 7 abaixo de zero, né? Tem pinguim escondendo dentro de geladeira de frio. Então a dica de hoje, eu vou passar umas dicas de sopa, de caldo, né? Porque com esse friozinho é bom demais. Então hoje a dica é caldo de mandioca com linguiça calabresa. Você vai adorar, tá bom? Na trilha sonora da minha vida, Trio Parada Dura, recordando um sucesso de 1978. A Lorota... A Lorota boa, quem mandou foi a Marinha Santa Rosa, é o compadre do Quinzinho. Vou contar pra você. Eu começo trazendo aí. Esses meninos vão conquistar o Brasil. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Vou Te Procurar. Sinto falta dele. Nessa hora bate desespero. Ainda tem seu jeito. Quero estar com ele. Será que tá se divertindo com os amigos? Sozinho, naquele mesmo barzinho. Lembrando aonde tudo começou. Alguma solução, eu vou te procurar. Eu vou reconquistar seu amor. Minha vida sem você perdeu a graça, perdeu o valor. Amigos, sozinho, naquele mesmo barzinho. cama é o seu calor. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Vou Te Procurar. Esses meninos onde passam sucesso, né? Eles estiveram domingo passado comigo, numa grande festa que nós fizemos do lançamento do meu novo CD, aqui na igrejinha de Fátima, aqui em Brasília. Uma festa para 5 mil pessoas, e eles fizeram uma participação especial no meu show, e ganharam o público. Todo lugar que eles vão é assim, o povo fica encantado, né? Isso, ó, você aproveita, porque ainda o sucesso não chegou, o cachê tá baratinho, viu? Eliane de Paula e Alcimar Moreno, música nova de Cristiano Araújo, continua. Continua, vai fazendo o que vem na sua cabeça. Não conto as vezes que pediu pra que eu te esqueça. Vai esquecendo assim das voltas que o mundo dá. Continua, vai me pisando, alimentando teu orgulho. Toma cuidado que talvez há no futuro a mesma faca que me fere pode te cortar. Continua, tenho até medo quando for na decadência. Hoje você não está em plena consciência. E amanhã quando acordar, eu não vou mais estar aqui na turma de super-herói, refazendo tudo que você destrói. Eu vou deixar de alimentar esse seu eco. Pode continuar partilhando o coração que é só teu. Sem perceber, você vai ver que me perdeu. E vai abrir esse teu olho que está cego. Continua. Continua. Tenho até medo quando for na decadência. Hoje você não está em plena consciência. E amanhã quando acordar, eu não vou mais estar aqui da turma de super-herói, refazendo tudo que você destrói. Eu vou deixar de alimentar esse teu eco. Pode continuar compartilhando só teu. Sem perceber, você vai ver que me perdeu. E vai abrir esse teu olho que está cego. Continua, continua, continua. Continua. Cristiano Araújo, continua para minha conterrânea Pérola Maria Erval Naves, que está chegando a fazer parte do nosso Facebook, o palmeirense J. Alves Geraldo, o Adeilze Rocha Santos, do Paranoá, no Distrito Federal, e a Vera Lúcia, de Brasília, meus novos amigos do Facebook, sejam todos muito bem-vindos. Esse homem é um fenômeno, né? Sucesso, olha, esse sucesso aqui é de 1978, e o homem tá arrebentando a boca do balão até hoje, né? Amado Batista, Amor Perfeito. Amor perfeito existia entre nós dois, sem esperar que depois fosse tudo se acabar. Mas neste mundo que o perfeito não tem vida, não merecemos, querida, viver juntos e amar. Nosso Senhor para sempre te levou, nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor. Aquele filho seria a nossa alegria, eu senti naquele dia,

meu sentimento não trará você pra mim outra vez. Só de pensar eu me arrependo, amor, eu não aguento. De alma me entreguei e a minha vida eu sei. E cada dia que se vai aumenta o meu desejo. Só penso em você. Eu quero sentir sua boca em mim, poder te abraçar novamente sem fim. Tá mais que na cara que eu te preciso pra sobreviver. Você foi embora com meu coração, deixou no lugar essa dor que demora. E só de saber que vou ter outra noite, triste noite, solidão me apaga. Eu quero sentir sua boca em mim, poder te abraçar novamente sem fim. Dá mais que na cara que eu te preciso pra sobreviver. Você foi embora com meu coração, deixou no lugar essa dor que devora. E só de saber que vou ter outra noite, triste noite, solidão me apavora. Me apavora. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, dá a sugestão no nosso programa, trazendo aí a música do Edson Hudson, Só Pensa em Você. O Flavinho está divulgando o trabalho do Edson Hudson, né? Ele faz isso para artistas famosos como Edson Hudson e também para quem está começando. Ele é especialista em Minas Gerais e faz um trabalho em mais de 300 emissoras. Você quer começar e começar com o pé direito? É só dar uma ligadinha para o Flávio Bejar, pode ligar aqui no 61-9981-3601, que nós passamos o telefone dele lá em Minas Gerais, viu? 61-9981-3601, não passo direto porque tem vários telefones, e aí se eu passar vários você não, acaba não guardando nenhum, né? Então ligue 61-9981-3601, que eu passo o telefone do maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, para você mostrar o seu trabalho para o Brasil inteiro, tá bom? No próximo bloco, Trio Parada Dura, Cleiton Aguiar e Guilherme e Santiago. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida. Vamos mergulhar no passado, voltando ao ano de 1978. No dia 28 de março, o então presidente dos Estados Unidos da América, Jimmy Carter, fazia uma visita de 3 dias ao Brasil. Era o 5º presidente norte-americano a visitar o nosso país. Nesse dia, eu estava completando também 28 anos de idade. No dia 28 de março de 78, eu fiz 28 anos de idade. No dia 8 de julho, um incêndio destruiu o acervo do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Em 4 de agosto, o presidente Ernesto Geisel assinava o decreto-lei que proibia greve nos setores de segurança nacional e serviços públicos em todo o país. Em 27 de outubro, a Justiça responsabilizava a União pela morte do jornalista Vladimir Herzog ocorrida nas dependências do DOI-COD. Nesse ano de 1978, um grande sucesso era gravado pelo saudoso Trio Parada Dura, Creone, Barrerita e Mangabinha, Homem de Pedra. Já fui um grão de areia, todos pisavam em mim. Agora resolvi tomar uma decisão. Não sou mais grão de areia, virei uma pedra bruta. E

nosso amor. Venha correndo, volte para mim. No roça-roça desse nosso amor. Cleiton Aguiar, Roça Roça do Amor, para Betânia Lima, designer de interior aqui de Brasília, e a minha conterrânea Terezinha de Oliveira Alemida, lá de Coromandel. Vocês curtiram aí o Cleiton Aguiar, Roça Roça do Amor. Essa música faz parte da coletânea 33, meu novo disco comemorando, meu novo CD, comemorando 33 anos de carreira do Cleiton Aguiar como cantor. Já à venda, viu? Você pode mandar seu nome e endereço para rbmmusica@gmail.com. A gravadora vai mandar para sua casa pelo correio. Depois que você receber em casa, você vai pagar apenas R$15, já incluindo aí a despesa de correio, né? Ou numa loja de loteria, ou então na agência da Caixa Econômica Federal. Guilherme e Santiago, tudo tem um porquê. Pensando bem, não me arrependo do que fiz. Tudo valeu. Por um momento fui feliz, mas não faz mal. Na vida tudo tem um porquê. Deixei me arrependo do que fiz, tudo valeu. Por um momento fui feliz, mas não faz mal. Na vida tudo tem um porquê. Deixei me levar por você. Você voltou, foi como um raio que já passou. Foi como a lua, soltando o ar, que ilumina e volta a apagar. Eu sei que um dia vou te encontrar outra vez. Guilherme Santiago, tudo tem um porquê, para o Elvis Freitas, trabalha na Caixa Econômica aqui em Brasília, e a Márcia Nelly, lá de Coromandel, trabalha no Banco do Brasil e mora em Uberlândia, chegando para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar. No próximo bloco, eu vou te ensinar como há de fazer um caldo de mandioca com calabresa para combater o frio que está chegando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Tenham uma boa tarde com o Canal 2 da Antena Web. De segunda a sexta-feira, apresentamos-lhe Ligação Nacional. Um programa feito do Brasil para o Brasil e para os brasileiros espalhados pelo mundo. Durante 2 horas, das 15 às 17, junte-se a nós e a Edson Moura para ficar a conhecer um pouco mais sobre o que acontece no país com mais falantes do português em todo o mundo. Não perca Ligação Nacional durante 2 horas, segunda a sexta, a partir das 3 da tarde, no Canal 2, Tenta Não É. Nas noites de sábado para domingo, entre a meia-noite e as 2 da manhã, o Canal 2 dá-te Midnight Jungle. Curte mais de 200 BPMs. Durante 2 horas separar Midnight Jungle. Para entrares em grande na tua noite de domingo. Midnight Jungle. Da meia-noite às 2 da manhã. No Canal 2 da Antena 1. O sertanejo sempre foi um género musical muito apreciado no Brasil, mas recentemente ganhou uma projeção muito maior, atingindo até uma escala global. É caso para falar em Mundo Sertanejo. De segunda a sexta, a partir das 8 da noite, o Canal 2 apresenta-lhe um espaço com músicas e entrevistas produzido por Diego Valadar, pela Rádio Estúdio Brasil. Fica a par do que acontece no mundo sertanejo, tanto no mais comercial, como no sertanejo de raiz. Convidamos-o a juntar-se a nós, num programa com a duração diária de 60 minutos. De segunda a sexta-feira não perca, Mundo Sertanejo, a partir das 8 da noite, no Canal 2, Tenta Não É. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Dia 5 de julho tem show de Chico Rei Paraná na Festa do Leite, lá em Coromandel, nas Minas Gerais, lá na minha terra, uma promoção da Copro Leite. Coromandel é um dos mais importantes produtores de leite de Minas Gerais e do Brasil. Então, no dia 5 de julho, lá no Parque de Exposições Antônio Dagger, em Coromandel, grande show de Chico Rei e Paraná. E no dia 24 de agosto, no Parque de Exposições aqui de São Sebastião, no Distrito Federal, grande show de Paulo e Paulino, uma promoção do Sardinha. Né? O Sardinha é o homem dos shows, dos grandes shows aqui em Brasília. 24 de agosto, de Paulo e Paulino, no Parque de Exposições de São Sebastião, aqui no Distrito Federal. Esses dois shows foram adquiridos pela RBM Música, né? Por intermédio da RBM Música, que facilita a sua vida. Ligando para 6199813601, 6199813601, você pode contratar o show do Chico Rei Paraná, do de Paulo e Paulino, da Márcia Ferreira, do Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruna Guiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony e Ricardo, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601. Agora, para que você não deixe para a última hora, para você ter uma noção, o de Paulo e Paulino, sábado, sexta, sábado e domingo, ele só tem agora no mês de novembro. O resto está tudo vendido. Só se for no meio da semana para pegar uma data com eles. Então, antecipe, se você quer fazer uma festa, antecipe logo, ligue logo, né, para que você não fique sem o artista da sua preferência, tá bom? 61-9981-3601. O frio está chegando aqui em Brasília, já chegou, né? Então eu vou passar umas sopas para esquentar o frio. Hoje eu vou te ensinar a fazer um caldo de mandioca com calabresa. Você vai precisar de 400 gramas de mandioca fresca, 1 colher de sopa de óleo de milho, 3 linguiças calabresas, 1 cebola média, 3 dentes de alho, 1 colher de sopa de açafrão ou colorau, se você não tiver açafrão, 5 xícaras de chá de água, 2 tabletes de caldo de carne, 1 colher de chá de molho de tabasco, que é aquela pimenta bem ardidazinha, né? 150 gramas de queijo Minas, meia cura. Anote aí, 400 gramas de mandioca fresca, 1 colher de sopa de óleo de milho, 3 linguiças calabresas, 1 cebola média, 3 dentes de alho, 1 colher de sopa de açafrão ou colorau, 5 xícaras de chá de água, 2 tabletes de caldo de carne, 1 colher de chá de molho de tabasco e 150 gramas de queijo Minas meia cura. Você vai fazer o seguinte, descasca a mandioca fresca, lava e coloca para cozinhar com água e sal na panela de pressão por 15 minutos. Aí você escorre, passa pelo espremedor e reserva. Depois você pega uma panela, coloca uma colher de sopa de óleo de milho, 3 linguiças calabresas cortadas em rodelas, aí você deixa fritar. Quando já tiver dado uma fritada, você acrescenta uma cebola média picada, 3 dentes de alho picados e deixa dourar. Dourou, você junta uma colher de sopa de açafrão ou colorau e deixa fritar por mais 3 minutos, acrescentando 5 xícaras de chá de água, 2 tabletes de caldo de carne e uma colher de chá de molho de tabasco e a mandioca que você já passou no espremedor. Aí você vai deixar ferver por 5 minutos. Terminou? Ferveu? Aí você acrescenta 150 gramas de queijo de Minas meia cura, ralado, e vai mexendo até formar um caldo grosso. E em seguida você serve, ó, e não esquece de me convidar, não, que esse trem vai ficar bom demais! Calda de mandioca com calabresa para espantar o frio. O frio tá chegando. Te cantar para o programa do Cleiton, que é ensinando as mulheres a fazer caldo de mandioca. Tem base um trem desse. Oh, moda bonita essa, César e Paulinho, nas asas de um beija-flor. Beija-flor deixou a rosa, me lembrei do teu olhar, do teu beijo no meu beijo, a gente a se namorar. Beija-flor beijou a rosa, me lembrei do nosso amor. Me doeu a saudade, uma lágrima rolou. Volte aqui felicidade, nas asas de um beija-flor. Voa, voa, voa, beija-flor, ligeirinho vai dizer pra ela que o meu coração dorme, acorda chorando, sentindo a falta dela. Voa, voa, voa, beija-flor, seque as lágrimas do meu olhar. Solidão machuca e fere meu peito, feito espinho de joar. Vai, saudade, alivia minha dor. Vai, saudade, traz de volta o meu amor. Beija-flor deixou a rosa, me lembrei do teu olhar. Do teu beijo no meu beijo, a gente a se namorar. Beija-flor beijou a rosa, me lembrei do nosso amor. Me doeu a saudade, uma lágrima rolou. Volte aqui felicidade, nas asas do beija-flor. Ligeirinho vai dizer pra ela que o meu coração dorme, acorda chorando, sentindo a falta dela. Voa, voa, voa, beija-flor, seque as lágrimas do meu olhar. Solidão machuca e fere meu peito, feito espinho de joar. Vai, saudade, alivia minha dor. Vai, saudade, traz de volta o meu amor. Beija-flor beijou a rosa, me lembrei do teu olhar. Do teu beijo no meu beijo, a gente a se namorar. Beija-flor beijou a rosa, me lembrei do nosso amor. Me doeu a saudade, uma lágrima rolou. Volte aqui felicidade, nas asas do beija-flor. Nas asas do beija-flor. Nas asas do beija-flor. César e Paulinho, nas asas de um beija-flor, para Lenita Luar Olivier. Ela é de Araçuaí, nas Minas Gerais, mas mora em Belo Horizonte. E os Feras Parelhas Brasil, de Parelhas, em São Paulo, chegando para fazer parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Sejam todos muito bem-vindos. O meu Nordeste vai trazer o sergipano de bode com sede. É Delson Moura, Missão Impossível. Missão impossível pro meu coração tirar você de mim. Eu preciso esquecer que te amei, que te perdi, mas esse amor não tem fim. Solidão de uma vida, o meu mundo é sem rumo, esse adeus que ficou. Sonho perdido, pássaro ferido, prisioneiro desse amor. De tanta tristeza, minha alma chora, chora a natureza com pena de mim. Saudade no peito que não vai embora, chora o coração no amor que não tem fim. Meu pranto é cachoeira, mulher, a saudade é ventania. Eu sonhei a vida inteira te amar, e só você não sabia. O meu pranto é cachoeira, mulher, a saudade é ventania. Eu sonhei a vida inteira te amar, e só você não sabia. Solidão de uma vida, meu mundo é sem rumo, esse adeus que ficou. Sonho perdido, pássaro ferido, prisioneiro desse amor. De tanta tristeza, minha alma chora, chora a natureza com pena de mim. Saudade no peito que não vai embora, chora o coração no amor que não tem fim. O meu pranto é cachoeira, mulher, a saudade é ventania. Eu sonhei a vida inteira te amar, e só você não sabia. O meu pranto é cachoeira, olhar, a saudade é ventania. Eu sonhei a vida inteira te amar, e só você não sabia. Meu Nordeste apresentou Edelson Moura, criador de sucessos Missão Impossível, para o Ricardo Paes Pacheco de Brasília, meu novo amigo do Facebook, com o número 4601. Ricardo, seja muito bem-vindo, viu? A Lorota, a Lorota boa de hoje, quem mandou foi a Marinha Santa Rosa, ela é engraçada demais, né? E mora lá em Coró, lá no Coromandel, né? Diz que o compadre do Quinzim foi no doutor. Aí chegou lá e falou assim: doutor, eu tô numa farta de ar. Aí o doutor perguntou: mas é o tempo todo? Ele falou: não, doutor, é só quando eu vou dormir. Ah, bom, então é o seguinte, então quando o senhor for dormir, aí só deixa a janela aberta, abre a janela que o ar entra e vai melhorar e tal. Aí o jeito foi pra casa, né, fez o que o doutor recomendou. Aí passou um mês e ele voltou no doutor. Chegou lá e falou assim: e aí, meu amigo, como é que você ainda sente falta de ar? Ele falou: não, doutor, foi bom demais, eu não sinto falta de ar de jeito nenhum. Agora eu tô sentindo farta da TV, do DVD, da geladeira, os ladrão levou tudinho. Hoje não dá pra deixar mais a janela aberta, né? Infelizmente não dá não, né? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Ai, mas já rachou o mês de maio no meio. Nossa senhora, o tempo tá passando voando, hein? Nossa senhora, começou esses dias, já tô começando a ver, como diz o Tica Boca, a barba do Papai Noel, né? Daqui uns dias vai ter a festa de inauguração da 95FM lá de Coromandel, né? Olha, eu fico dos mais satisfeitos quando eu sei que você está escutando o nosso programa. Mas quando você participa, eu fico mais satisfeito ainda, viu? E tem muitas maneiras de você participar. A mais fácil é você entrar no site da Rádio Estúdio, é radioestudiobrasil.com.br, tem lá o programa Cleiton Aguiar, tem um lugar de deixar o recado lá. Se você fizer parte do meu Facebook, você pode deixar recado no Facebook, no Twitter, no Orkut, nessa trenharada toda aí, né? E o programa está à sua disposição, para você pedir música, pedir oração, fazer o que você quiser, mandar recado. Nós estamos aqui procurar gente que está sumida, viu? Use e abuse do nosso programa. Programa cleitonaguiar@gmail.com. Você pode também, né, fazer isso e pode ligar também. 61-3532-6993. 61-3532-6993. Ou então, fazer contato comigo de qualquer jeito, você vai me fazer muito satisfeito, tá bom? Hoje é o aniversário do Délio Andrade, da MC Marcix, do Léo Vasconcelos, da minha querida amiga Patrícia Barros, a Pati, mulher do Maestro Grilo, o cantor Lindomar Rodrigues, o Rafael dos Anjos Amorim, que é músico aqui em Brasília, a Flora Cinta Ruda, lá em São Paulo, a Nanete Torres Alves, Fabiola Ferreira e Jaqueline Tomás Assunção. E você, que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, eu vou fazer uma oração muito bonita, que está na página 104 da segunda edição das orações do programa Cleiton Aguiar. O título da oração é Senhor da Vitória. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Quando tudo se desmorona em nossos projetos humanos, em nossos apoios terrestres, quando de nossos mais belos sonhos resta apenas a desilusão, quando nossos melhores esforços e nossa mais firme vontade não alcançam o objetivo proposto, quando a sinceridade e o ardor do amor nada conseguem e o fracasso está aí, desolador e cruel, frustrando nossas mais belas esperanças, tu, Senhor, permaneces indestrutível e forte. Teus desígnios permanecem intactos. Nada pode impedir que a tua vontade se cumpra. Teus sonhos são mais belos que os nossos e tu os realizas. Convertes os fracassos em um triunfo maior. Nunca és vencido. Tu, que do puro nada fazes surgir o ser e a vida, tomas nossa impotência em tuas mãos criadoras com infinito amor. Faze dessa impotência um fruto, uma obra tua, melhor que todos os nossos desejos. Em ti, nossa esperança se salva do desastre e se cumpre em plenitude. Amém. Bela oração, né? O Senhor da Vitória. Esse é o cara, né? Esse é o Senhor da Vitória mesmo, e que acha que é o contrário, Ave Maria. Ela é bonitinha demais da conta, petitinha, facinha de manobrar. Ela é mais miudinha do que eu imaginava. Outro dia eu vi ela, achei ela mais miudinha ainda, né? Bonitinha demais. Um dia ainda põe ela no colo, se a deixar, né? Paula Fernandes, Seio de Minas. Nasci no celeiro da arte, num berço mineiro. Sou do campo, da serra, onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro veio brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, desse estado um diamante. Eu nasci no celeiro da arte, num berço mineiro. Sou do campo, da serra, onde impera o minério de ferro. Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro. Sou das minas de ouro, das montanhas gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro veio brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, esse estado um diamante. Paula Fernandes, Seio de Minas, para Cida Alves de Taguatinga, no Distrito Federal. A Ana Maria e a Rita Lima, acho que é na Bahia a Rita Lima, né? Elas estão chegando para fazer parte do Facebook do Cleito Aguiar, são muito, mas muito bem-vindas, né? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva e o imortal poeta Goiá, lembrando aos meus conterrâneos que no dia 5 de julho eu vou estar aí em Coromandel, né, vou prestigiar o show do Chico Rei Paraná, mandando um abraço para Silvânia Oliveira. A Silvânia deixou a Gerais FM para assessorar o pessoal da Coproleite, para ser assessora de imprensa da Coproleite. E como ela é uma pessoa extremamente capaz, eu tenho certeza, viu, Silvânia, que você vai ter muito sucesso, como você sempre teve na sua vida. Só, o sucesso só vai mudar de endereço, tá bom? Um abração para os amigos da Coproleite, lá de Coromandel, porque vão promover a Coproagro nos dias 3, 4 e 5 de julho, lá em Coromandel, minha terra, lá nas Minas Gerais. Quem vem relembrar Goiás é o Leonel e Goiá Filho. Um abraço e um adeus. Cidade que dorme, vai passando nevoeiro. Enquanto mais um janeiro vem juntar-se ao meu viver. E a deusa da ternura para mim sorri cantando, ou talvez canta chorando pelo amor que vai perder. Nosso amor morreu de manso, tal e qual como nasceu. Nosso mundo de carinho na distância se perdeu. Canta, canta para mim, meu primeiro amor querido. sentir tão comovido. Nosso adeus é sem talvez. Sua voz maravilhosa é o fogo que me inflama, é o prêmio a quem ama pela derradeira vez. Nosso amor morreu de manso, tal e qual como nasceu. Nosso mundo de carinho na distância se perdeu. Vou para sempre dessa terra. Nossa paz armou a guerra entre os grupos fariseus. Os parentes mercenários desfizeram nossa festa. E agora só nos resta um abraço e um adeus. Nosso amor morreu de manso, tal e qual como nasceu. Nosso mundo de carinho na distância se perdeu. Relembrando Goiá, Leonel e Goiá Filho, um abraço e um adeus para Giane Lopes Silva de Brasília e o Heitor Cooper, de Estrela do Sul, nas Minas Gerais, meus novos amigos do Facebook. A frase irretocável de hoje é da grande poetisa goiana Cora Coralina. A estrada da vida pode ser longa e áspera, faça-a mais longa e suave, caminhando e cantando com as mãos cheias de sementes. A estrada da vida pode ser longa e áspera, faça-a mais longa e suave, caminhando e cantando com as mãos cheias de sementes, é a frase irretocável da grande Cora Coralina. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Victor e Wagner. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Maguiar. Demorou, mas chegou, viu? Chegou a coletânea 33, comemorando 33 anos de carreira como cantor do Cleitão Aguiar. Nós colocamos aqui as 23 músicas que tocaram mais, que foram mais representativas, né? Não deu pra botar tudo, porque nos 12 discos que eu gravei, tem mais de 100 músicas que eu gravei, né? Aí nós fizemos uma seleção, e é difícil, né, o pai escolher os filhos, né, porque as músicas são os nossos filhos também. Para escolher essas 23 músicas não foi fácil, não. Mudei essa relação muitas vezes, e depois que eu vi pronta, tinha música que não podia ficar de fora e ficou. Mas não tem nada não, depois a gente lança outra coletânea dessa, né? Então se você quiser me dar o prazer, o privilégio de estar na sua casa, você pode me prestigiar mandando seu nome e seu endereço para rbmmusica@gmail.com. É o e-mail da gravadora, rbmmusica@gmail.com. A gente manda, a gravadora vai mandar, você pode pedir um, dois, quanto você pedir, né? Manda pelo correio, você recebe em casa pelo Projeto Confiança, junto vai o número de uma conta. Depois que você receber a encomenda, você vai até uma loja de loteria ou numa agência da Caixa Econômica Federal e faz um depósito de R$15 pelo CD, pela embalagem e também pela despesa de correio. Apenas os R$15, tá bom? Você pode pedir quantos CDs você quiser. É uma tiragem limitada, são apenas 5 mil CDs. Então não deve demorar muito tempo para vender. Se você quiser me dar o prazer de tê-lo aí na sua casa, pode mandar. Mande ainda hoje o seu e-mail para rbmmusica@gmail.com. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para a dupla Victor e Wagner. Assim é o sertão. As montanhas que vêm das entranhas de um fundo grotão, segue além do horizonte a vida, a fonte, suor do sertão. Os sol que nasce vermelho, sentindo o cheiro da terra no chão. Brilha o orvalho das matas, o véu das cascatas, um lindo rincão. Esse é o lar do cancioneiro, sertanejo verdadeiro, que a natureza abraça, cuida, colhe, dá terra pra plantar e a chuva pra regar, dá o sol pra aquecer, o lugar mais lindo pra se viver. A vida do boiadeiro, o laço certeiro não foge da mão. Casa de parede meia me lembra candeia, monjolo e pilão. O toque do violeiro, acorde matreiro lá no mangueirão. O sertanejo em teu seio, que planta o centeio pra fazer o pão. Esse é o lar do cancioneiro, sertanejo verdadeiro, que a natureza abraça, cuida, colhe, dá terra pra plantar e a chuva pra regar, dá o sol pra aquecer, o lugar mais lindo pra se viver. Esse é o lar do cancioneiro, sertanejo verdadeiro, que a natureza abraça, cuida, colhe, dá terra pra plantar e a chuva pra regar, dá o sol pra aquecer, o lugar mais lindo pra se viver. Esse é o lar, terra pra plantar, chuva pra regar, verdadeiro chão. Esse é o sertão, é assim. Esse é o sertão, é assim. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Victor e Wagner, música do Goiá Filho, Assim é o Sertão. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. A Faculdade da Música vai trazer hoje dois grandes mestres. Isso aqui são dois grandes professores mesmo, né? É uma gravação de 1986 com o Matias original ainda. Mato Grosso e Matias, Triste. Eu sem você só me encontro perdido. Sou sem você fragmentos de sonho. E sem você não sou nada no mundo. Eu sou só um segundo e o meu tempo parece findar. Eu sem você sou um barco à deriva. Sou sem você como um náufrago triste. E sem você sou bem menos que nada. Sou o fim de uma estrada que você nem sonhou em pisar. Sou triste, mais que um passarinho que perdeu o seu ninho e vive a vagar. Triste, mais que tudo na vida. Amo, querida, e sempre irei te amar.